Diário de bordo! Isso foi uma nave, né? Estamos começando mais um Diário de Bordo, meus amigos! Show! E hoje, bola. Comigo aqui, só pessoal gabaritado, pessoal de alta classe, convidado hoje aqui. Opa! Pra falar sobre um tema que é universo, espaçonaves, teorias científicas e tudo mais. Pra falar sobre isso, João Vitor. É isso aí, galera. Meu nome é João Vitor e eu estudei pra pauta ouvindo Muse. Boa. Boa. Arthur Almeida. Que é o Arthur e... Tu tem noção do tamanho desse nosso universo? É imenso. Só citação musical. Só citação musical. Chimbinha. Fala, galera, quem fala é o Chimbi, como diria ninguém mais, ninguém menos que Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Boa. Boa. Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago e algumas pessoas podem se sentir pequenas diante do universo, mas eu me sinto grande, porque eu sei que nos meus átomos foram cozinhados no coração de estrelas. RT, se você chorou. E com a gente aqui um convidado super especial, Gabriel Pietro. E aí, pessoal, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer pra mim dividir um planeta e uma época com todos vocês. Olha só! Opa, que isso! Bravo demais! Grande favorito, cara! Por isso que ele tá aqui, porra! RT se você chorou. Não, tá caindo uma lágrima aqui. Esse é outro e música. Eu não disse da onde. Então é isso aí, pessoal. Bora pro episódio. Bora. Bora. Piu. Então, trouxemos aqui convidado, a gente estudou sobre esse assunto. É um assunto que particularmente, aqui falando por todos, é um assunto que todos nós gostamos de falar. Que vamos falar um pouquinho sobre Big Bangs. Big Bangs conhece. Aquela série, né? Ah, a gente gosta daquele relógio gigante. Aquele grande relógio de Londres, buracos negros, turismo espacial, colonização de Marte e muito mais. Então vamos lá, vamos começar pelo... Começo? Pelo começo? No princípio? No princípio, primeiro eu queria que o Gabriel se apresentasse um pouquinho, né? Primeiro, você gostaria que você chamasse de Gabriel ou Pietro? Qual que é a sua preferência? Uai, pode me chamar de Pipi. Mas okay. Isso só no momento do Golden Shower ou fora também? Ah, pode me chamar onde você quiser, gato. Então, Pietro, fala um pouquinho sobre você, quem que é você, cara? O que você tá fazendo aqui? Quem te chamou aqui? Bom, esse senhor Vitor aí, o nosso Emílio do Pânico no Vitor, ele me convidou, a gente faz o mesmo curso na Universidade Federal de Uberlândia, ele me convidou para participar do podcast, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, tô adorando, é muito legal. Galera aqui é super good vibes. Já pode desapontar a arma pra ele. já pode guardar. E, bom, meu nome é Gabriel Pietro, tenho 21 anos, eu faço gestão da informação, mas sou entusiasta da astronomia, astrofísica, cosmologia desde muito cedo. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Olha só. E tive o privilégio de poder ganhar algumas vezes. E algumas vezes? Na época, a gente chegou até a ganhar um telescópio. E doou pra escola, não deu 10 dias, roubaram, mas... Nossa, que bad. Enfim, é um assunto que desperta muito meu interesse. Inclusive, eu até gravei esse assunto, o sistema solar no braço. Olha que bonito, rapaz. Cara, isso é que bonito. Mostra pra câmera. Olha, fez até o cinturão de asteroides. É, completinho aqui. A pergunta é, Plutão tá aí ou não? Tá. A pergunta... Vamos começar já com a polêmica. Gente, tem até um planeta anão aqui, Orcus, que ninguém nunca nem ouviu falar, mas eu fiz no braço Plutão também. É planeta ou não é? Não é planeta, mas... É considerado planeta, nos nossos corações. Nos nossos corações. Sempre será. Exatamente. Que mas a Academia Internacional de Astrofísica Real é planeta. É a União Astronômica Internacional. O Brian May. Que não. O Brian May acha, né? Presidente. Mas é culpa do Neil deGrasse, né? Foi, cara. Ele que jogou esse assunto aí, a galera começou a pensar. O grande aprendiz do Carl Sagan, a culpa é toda dele. Eu ia falar exatamente isso. Ele é tipo uma cópia da nossa época do Carl Sagan. É. O Carl Sagan é mais legal. Não, mas que história é essa? Por que que o... Assim, eu já ouvi falar, né, histórias de que... Quer dizer, antigamente ele era considerado um planeta. Sim. Como todos os outros. Sim. E depois ele foi repensado, né? Ah, então ele tá numa outra categoria que não é planeta. Isso, o que acontece é que eles descobriram um planeta, um planetóide chamado Sedna. É, e depois um outro planetóide chamado Eris. É, esse planetóide, quando eles descobriram, eles chegaram à conclusão de que ele era 10% maior do que Plutão. E eles começaram a encontrar muitos planetóides depois do cinturão de Kuiper, que é o cinturão de cometas que fica depois de Netuno. E eles começaram a descobrir Orcus, Sedna, Eris, Ceres, Vesta, Makemake e vários outros planetóides do tamanho de Plutão. Então não fazia sentido você continuar... estabelecendo que Plutão era um planeta, sendo que tinha tantos outros com tamanhos similares. Sim. Aí eles criaram uma nova classificação, que é a classificação de planetas anões, que hoje você tem 5 planetas. Você tem Ceres, que fica entre Marte e Júpiter, e aí você tem 4 outros planetas que ficam além da órbita de Netuno. Plutão, Makemake, Eris, Sedna, e ainda tem Orcus, que ainda vai entrar na classificação. E tudo isso dentro do nosso sistema solar. Tudo isso no sistema solar. E Nibiru, né? Um abraço aí pra Nibiru. Nibiru. Porque isso, isso é um negócio engraçado. O sistema solar, a gente pensa que acaba em Plutão e volta pra Terra. Mas não, o nosso sistema solar é muito extenso. Cara, tipo, fora de Plutão tem mó cara. Eu vou te falar que eu vim pra esse episódio pensando que o nosso sistema solar tinha aqueles planetas que ensinam pra gente na escola, cara. Você sabe a ordem? Não. Ninguém sabe a ordem. É, minha avó. Ah, qual é, gente? Ah, não, mas o cara pode, você pode colar, porra. O cara olha todo dia e fala, nossa, Marte, Vênus, Terra. Minha avó tem muitas joias. Como é que é? Eu não lembro a frase. Mas uma coisa legal da gente falar, aproveitando isso do tamanho, né? É que muita gente confunde o sistema solar com a Via Láctea. Sim, sim. E isso é algo que, assim, a tia lá do pré, sua professora aí de ensino fundamental, provavelmente ela tá te ensinando errado mesmo, sabe? Sério, cara? Porque é o sistema solar, é só os planetas que têm em volta do Sol. Aham, uma estrela. Sim, beleza. E a Via Láctea não é só isso. Tem gente que acha que o Sol não é uma estrela. Você pergunta, qual é a estrela mais próxima da Terra? Aí o cara fica, não sei. Esse é só o Sol, gente, pelo amor de Deus. Esse é só um sistema. O sistema solar é um sistema, assim, tem milhares de estrelas dentro da Via Láctea. Mas isso levanta uma bola interessante, que é as distâncias intergalácticas, né? Sim. Tipo, entre duas estrelas, a gente tá falando de uma caralhada de quilômetros. Sim. É muito longe. É porque, assim, acho que a gente tem muito... como nós somos terráqueos, né? Nós vivemos aqui nossa vida inteira e como civilização... Fale por você. Humanidade. Nós temos o conceito de tempo, que o tempo, ele é aqui, agora, e ele é, assim, ele não tá caminhando com a gente, né? Ele tá, a gente tá tão colado com ele, né? Quando a gente tá aqui, que a gente não percebe que ele também é separado da nossa percepção de tempo, sabe? O tempo, ele caminha por si só, ele não precisa da gente pra perceber. O tempo, como a gente entende, é só uma unidade de medida, né? O tempo é relativo, inclusive. Diz respeito a todo um rolê de... É aquele negócio que velocidade. Você fala quando a pessoa termina, né? Ah, dá um tempo, o tempo é relativo, né? Aquelas frases, né? Não, né? O tempo diz respeito à velocidade. Muito mais do que uma medida como o espaço, por exemplo. Uma medida física e tal, de existência, de materialidade. Uhum. A gente tem muito conceito de tempo como, tipo, espera, sabe? Por exemplo, pra chegar daqui 10 anos, eu vou ter que esperar que os 10 anos cheguem. Olha, vamos voltar lá na física do ensino médio, ensino fundamental. Quando você vai usar tempo, na verdade, tempo é aquilo que o carro leva de ponto A a ponto B. E como é que... Quanto tempo vai levar? Diz respeito só à velocidade. Então, tipo, realmente o tempo é uma medida... Diz respeito ao peso no vagão, C. Só que a gente tá falando também de Campinas a São Paulo. Sim. Mas que horas ele vai chegar? Mas o pulo do gato, a gente tá falando de pra pequenas medidas. A gente tá falando de coisas pequenas em velocidades pequenas. Porque à medida que você aumenta isso, vai pra casa do caralho. Você falou do pulo do gato porque você está Schrödinger, né? Nossa. Esse programa vai ser, né? Pulou não. E não pulou. Exatamente. O trem nem existe. Queria puxar aqui, Big Bang. Eu sei que existem algumas... O relógio. Eu vou dizer essa palavra, mas eu tô vendo você safado aí, desvirtuando minha palavra. Várias teorias, mas essas são teorias mesmo, não é porque... Não, pera. Agora eu vou defender a ciência aqui. Você tem uma pauta boa. A palavra teoria... Dentro da ciência. Não tem esse mesmo significado pejorativo que as pessoas dão. Uhum. Que é teoria, João? Que é teoria, Arthur? Cada um joga pra um, hein? Teoria é um postulado, uma frase afirmativa. Sabia que ele fala melhor que eu. que consegue basicamente fazer duas coisas, que é a função da ciência. Explicar e prever. Basicamente é isso. A teoria, ela explica um fenômeno e prevê o que você consegue fazer com isso. Não é só uma hipótese solta, né? Não, uma hipótese é uma afirmativa generalista que surge com a teoria. Então, tipo assim, você tem uma teoria e eu vou falar, não, beleza, eu vou pegar essa teoria e vou aplicar num lugar. A minha hipótese é que a partir disso vai acontecer tal e tal coisa. Se a hipótese for provada, a teoria tá certa. Se a hipótese não é provada, a gente tem um problema na teoria. Sim. E abraço aí pro Malafaia, né? Que fica falando que teoria, não, né? É só uma teoria. Pra uma coisa virar uma teoria, quer dizer que ela é bem sólida. Sim. É, ela tem que estar bem amarrada. Mas sim. É... O líquido também, a gente não discrimina nenhuma pessoa que estuda mecânica de fluidos aí, tá? E o estado da matéria. A teoria das cordas também, não? As cordas são suaves. Iago, eu sei que você estudou um pouco sobre esse assunto, né? Não sei não. Me conta um pouquinho aí, como é que... Especialista que você vem pra mim, sabe? Como é que funciona essa questão de teorias, né? Porque a gente não tava lá quando foi criado, né? Quando aconteceu, não. Né? Se é que foi criado, né? Vamos um pouco antes, né? Mas é legal você falar disso do Big Bang, né? Da teoria do Big Bang. Porque, na verdade, muita gente confunde o modelo do Big Bang e o evento do Big Bang. E são duas coisas diferentes. Certo. Sabe, o modelo do Big Bang é o que aconteceu do minuto zero, do T0, quando o universo não existia e de repente começou a existir, e começou a se expandir, formaram galáxias e tudo mais. E o evento do Big Bang é o que startou isso. Certo. O modelo do Big Bang é fato, sabe? Existe, a gente está aqui. O universo está se expandindo, o tempo está se expandindo, tudo está se expandindo e acelerando ainda, de acordo com esse T0. Mas o que aconteceu nesse T0, que é o que nem a comunidade científica, digamos assim, ainda não tem uma explicação sólida sobre isso, né? Entendi. Me explique, então. Existem, basicamente, quais são as teorias que são mais bem aceitas assim, no mundo científico? Bom, sobre o início do universo, você tem... Atualmente, na comunidade científica, só a teoria do Big Bang. É a única teoria que é majoritariamente aceita pela comunidade científica que explica o início de tudo. E a teoria do Big Bang, ela pega carona em outra teoria que surgiu no século XIX, que seria a teoria do átomo primordial. E ela foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo por exemplo, Albert Einstein com a teoria da relatividade geral. Você tem ali também o Edwin Hubble. Inclusive, você tem um telescópio que homenageia ele, né? O telescópio Hubble. Uhum. E vários outros cientistas, tanto físicos quanto químicos, muito consagrados na área. O Big Bang ele funciona muito bem para explicar o início do universo, porque ele é baseado, apesar das críticas, principalmente dos religiosos, né? É baseado em experimentação e é baseado em algo bastante visual. Se você... mensurar as distâncias de galáxias, você vai ver que a todo tempo elas estão se afastando umas das outras. Então, a exceção de Andrômeda, né? Porque Andrômeda ela está no caminho oposto, né? Ela vai se colidir com a Via Láctea no futuro. É por causa das correntes. Marítimas? Não, as correntes de Andrômeda. Ai, meu Deus. Bom. Aí, se você analisar, se você pegar o grupo local, são as galáxias mais próximas da Via Láctea, você vai ver que todas elas, a exceção de Andrômeda, estão se afastando. E todos os outros grupos de galáxias, entre os quais a Via Láctea também se faz presente, todos eles estão se afastando a uma velocidade gigantesca. Por exemplo, a grande nuvem de Magalhães está se afastando a 20 km por segundo da Via Láctea. Então, se você pegar aí 20 km por segundo... E lembrando que essa taxa aumenta, né? Gravidade. Então, quanto mais distante, mais rápido vai se distanciando. Então, se você pegar aí 10 bilhões de anos... desde que a Via Láctea e a Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da nossa, se você pegar aí a distância em 10 bilhões de anos que uma está da outra, né, você vai ver que essa distância ela não para de crescer e crescer e crescer, e a tendência é que elas se afastem tanto que a própria gravidade, né, não vai atuar mais entre elas. O que significa, então, que existiu um momento... em que elas estavam muito perto, eles que você queria dizer ou não? Onde eu quero chegar é o seguinte, se você olhar para o futuro, você vai ver que tudo está se distanciando, né? Certo. Todas as coisas estão se distanciando umas das outras. Se você olhar para o passado, você vai ver justamente o contrário. Você vai ver que as coisas elas estão se aproximando. Certo. Se você voltar 13,8 bilhões de anos no tempo, você vai ver que todas as coisas elas estavam juntas no mesmo ponto. Né? O tal ponto inicial. Entendi. De toda a matéria, todos os elementos, temperatura, densidade, massa, volume, tudo estava condensado num ponto só. Que é aí que surge o Big Bang. Uma pergunta interessante que o pessoal faz, mas muita gente da comunidade não gosta dessa pergunta, é o que startou o Big Bang? Não, porque assim, existe algumas teorias, por exemplo, do Big Crunch, né, que é que o Big Bang, na verdade, ele é algo cíclico, sabe? Ele é algo que sempre vai acontecer. Só que a gente não tem evidência empírica nenhuma pra isso, sabe? Porque a gente só tem evidência de que tudo tá se afastando e acelerando, e continua acelerando, sabe? Isso. Aquela, a gente pode estar no início ainda da formação? Pode, mas a gente precisaria ver isso começar a retroceder pra propor um Big Crunch. Big Crunch, pra quem não conhece, imagina o universo estava ali, menor do que uma agulha ou qualquer analogia que façam, e aí ele se explodiu e tudo se formou. Só que, de repente, um tempo tudo está acelerando, isso vai parar de acelerar. No sexto dia, né, que para? Isso. Tá certo. E vai começar a se aproximar de novo, por causa da força gravitacional ou qualquer coisa do tipo. Até chegar naquele ponto de novo, explodir de novo e ficaria essa coisa cíclica. Só que muita gente também não gosta disso, justamente por causa disso, né? A gente não tem evidência ainda desse desaceleramento para poder propor isso, sabe? Sim, existe só um modelo aceito de início do universo, que é a teoria do Big Bang, mas você tem três teorias do fim do universo, né? Paralelas, né? Isso, o Big Crunch... termodinâmico é o melhor de todos. Seria o Big Freeze, o Big Rip e o Big Crunch. O Big Crunch das três é a teoria menos aceita e provavelmente ela vai ser derrubada muito em breve. Sim. Teste do BuzzFeed. Qual final do universo você é? Inclusive, esses três finais são uma esperança pra mim, viu? Vem, Big Freeze! Provavelmente vai acontecer o Big Entropia, Freeze. Entropia, me leva, filha da puta, me leva, não quero mais. Depois do Bolsonaro. Você é tão azarado que nem seus tataranetos vão conseguir ver. Murphy vai parar. O meu Murphy vai parar o Big Freeze. Porque eu quero que acabe logo, eu vou falar, não. Mentira, quando você estiver passando um momento bom, sabe? Porque todo mundo falou de lei do Big Bang, mas é mais forte, todo mundo sabe que é a lei de Murphy, né? Sim, claramente. Obrigado, Iago. Essa semana eu tô só na lei de Murphy. Eu tô 100% mas feliz. Explica pra gente o que é o Big Freeze. Bom, o Big Crunch já explicou muito bem, né? Que seria que o universo ele trabalharia numa escala cíclica, né? Ele teria o início, né? Expansão e só aí... Só queria deixar registrado que eu também não apoio não, tá? Eu só li a teoria, mas eu também acho mas que é uma teoria muito legal. Eu prefiro a do Big Freeze também. É uma teoria muito bonitinha também, né? Explica aí a do geladão. Aí no Big Crunch o universo expande, chega um dado momento que as galáxias elas param de continuar se distanciando umas das outras e acontece um efeito contrário, que seria impulsionado pela energia escura ou a matéria escura. O que, pelas evidências que a comunidade científica tem coletado até agora, provavelmente isso não vai acontecer. E aí sobra o Big Freeze e o Big Rip. O Big Freeze, né, tem a ver com congelamento e o Big Rip tem a ver com ruptura, dilaceramento, né? Das isso. coisas. O Big Rip é um Big Freeze ainda mais apocalíptico. No Big Freeze, as galáxias elas estão se separando e com o passar do tempo elas vão estar tão distantes umas das outras que seria até inconcebível você conseguir enxergar uma. Mesmo com um telescópio muito potente, por exemplo, daqui 30 bilhões de anos, você não conseguiria ver nada. Sim. Você veria só as estrelas da sua própria galáxia, você não conseguiria enxergar nenhuma outra galáxia no universo, porque elas estariam tão distantes, mas tão distantes, que seria impossível. E o universo terminaria assim. Tem muito a ver também com a segunda lei da termodinâmica, né? Que é a lei da equivalência para tudo se igualar. Isso. Né? Então, você teria um universo completamente sem energia. E energia que eu falo no sentido de sem calor, sem ação. Sim, sabe, isso. Acontecendo. É porque a segunda lei da termodinâmica vai prever o seguinte. Toda vez que a gente transforma calor em trabalho, tem uma parcela dessa energia que não consegue ser reaproveitada. E isso vai gerar o seguinte pressuposto. Em sistemas fechados... a energia tende em algum momento a se dissipar. Por quê? Porque eu pego trabalho, transformo em calor e calor para trabalho de novo. Essa parcela de energia que é perdida, ela vai consumindo até o momento que você não tem mais energia nesse sistema. É a mais-valia. É a mais-valia científica. Se a gente expande essa visão e trata o universo como um sistema fechado, a energia que move as estrelas, que funde hélio, que faz não sei o quê, em algum momento ela vai acabar. Porque o calor transformado em trabalho tem sempre uma parcela perdida. Então, quando a gente trata justamente o universo como um todo como um sistema fechado, em algum momento a gente não vai mais ter energia para isso. Inclusive, queria deixar aqui uma indicação de um conto maravilhoso do Asimov, chamado A Última Pergunta, que vai brincar justamente com essa ideia cíclica do universo, ele vai juntar isso ao Big Freeze, a entropia. Tá, e sobrou agora o Big Rip. Isso aí, bom, o Big Freeze no final, as distâncias vão ser muito grandes, mas nas próprias galáxias, as estrelas elas vão estar muito distantes também umas das outras. De modo que as galáxias vão deixar de existir também. Vai ser tudo espalhado, jogado, estrelas jogadas pelo universo, não vai ter nem galáxias mais. E os buracos negros não vão ser fortes o suficiente para manter tantas estrelas unidas. E seria isso, seria um filme melancólico. Agora, o Big Rip ele vai além. Ele diz que além das estrelas estarem muito distantes umas das outras, as galáxias deixarem de existir, as estrelas esfriarem, esse congelamento melancólico, os átomos vão se distanciar uns dos outros, né? Os prótons, os elétrons, os nêutrons. E aí vai acontecer um dilaceramento da matéria. A matéria como na qual a gente conhece, ela vai deixar de existir totalmente. Então, o universo ele vai virar uma sopa dilacerada de matéria para sempre. Seria um fim horrível. É interessante a gente pensar, tipo, partindo do pressuposto, isso é até uma... Vocês conhecem o Alan Gert do MIT, que é um cosmologista bem famoso, que ele tem uma citação sobre isso que eu vou falar que é bem bacana. Porque assim, você tem esse possível universo, então, totalmente sem vida, né? Opaco, digamos assim. Sem energia, sem nada. Nada acontece. E um abraço pessoal do Nada Acontece, outro podcast bem bacana aí. Beijo. É de Curitiba. E o pessoal do... e esse universo... Sem nada, como que ele criaria um outro universo? Né? Como que daria origem ao universo que a gente conhece? Como que ele daria origem ao Big Bang? E é o seguinte, quando você tem um universo que ele não tem nada, o universo é teoricamente neutro, né? O universo não tem carga positiva nem negativa. Negativa, sim. Então você tem, por exemplo, o Sol, ele tem uma massa positiva, mas você tem o campo gravitacional e talvez a antimatéria, etc., para anular isso e o universo continuar tendo uma carga neutra. Se o universo tem uma carga neutra e ele é infinitamente grande... e infinitamente neutro, você não gasta energia nenhuma para criar o universo. Sabe? Sim. Então, assim, não me tenham como louco, tá? Porque é muito papo louco. Você vai me falar isso agora, no 35º episódio. Tá bom, então. Mas o Iago levanta uma bola muito interessante, que é inclusive... piadinha! Descontração, gente. Morrer mesmo. Que é, inclusive, um dos problemas que a gente, quando a gente está falando do universo, que a gente esbarra muito na filosofia, que é aquele pressuposto latino, né? Tipo, nihil, nihilo, nihil. Como é que você cria nada do nada, saca? Então, tipo, antes do Big Bang, tem que ter alguma coisa. Porque uma das maiores questões que a gente está falando do final das coisas é que é justamente o caminho pro nada. Sem energia, sem... Quer dizer, como está tão grande que você não vai ter mais nada perto de uma coisa da outra... Mas e aí, como é que começou essa merda? Então, uma dessas não é nem teoria, né? Porque é muito difícil teorizar qualquer coisa por ali. Mas é que o nosso universo teria sido formado depois de, sei lá, uma possível flutuação quântica ou qualquer coisa do tipo de outro universo, sabe? E teria feito como se fosse uma mitase ali pra formar o que a gente tem hoje. E isso teria dado origem ao Big Bang, mas é... Teoria dos multiversos. Né? Isso. Eu ia falar mas sobre isso é porque quando a gente começa a entrar em multiversos, surge sempre uns caras... Eu gosto de falar de quântico, sabe? Uhum. Sempre vem... Aparece uns, um coach. Um coach. E aparece um fã da Marvel. E vem alguém que não... isso que eu ia falar. Multiverso tá é aquilo que a DC e a Marvel fazem? Isso. Exatamente. Exatamente. Isso. Crises nas infinitas terras. Mas talvez a... Talvez a resposta para o início do universo, né, esse conceito filosófico de que você não cria nada, se cria do nada, né? Talvez a resposta para isso sejam outros universos. Então esse vai acabar, mas existem vários outros por aí. Mas a pergunta é... A gente vai ficar... E os outros? A gente vai voltando e voltando e voltando e voltando. Então, galera, assim, tem uma teoria muito boa que para explicar chama Deus. Não sei se vocês conhecem. É bem mais simples. Você acabou de explicar toda a história, a humanidade. É isso, galera. Depois agora, tchau. Foi tipo 25 minutos discutindo alguma coisa. Vamos. É melhor acreditar, né? Um abraço aí pra. Aí é design inteligente, né? Nossa, design inteligente é bom, hein? Um abraço aí design pra. De ouro. Novo Ministério da Educação. Vai explicar tudo à base de Deus, né? Sim. Primeiro dia, segundo dia. Melhor emprego. O design inteligente aplicado à biologia é uma das melhores teorias que eu já vi na minha vida. Explica assim, o olho aí. Eu quero bater na pessoa. É porque assim, a gente tem muita questão de onde veio... Explica o umbigo, porra. A gente tem muita teoria de umbigo? Como a vida surgiu. E a mais comum, a mais aceita pelos biólogos, ela simplesmente brotou. Uhum. Você tinha lá um organismo inorgânico e um belo dia, depois de milhões de anos, ele... Puff, brotou. É isso. Só que a teoria do design inteligente. Mas aí que tá, não é assim. Não é, puff, brotou, tipo, vida. Não, sim, mas porque você vai... Porque você tem que pensar. Você tinha ali uma. Tipo. Só pra recair isso também, pra quem possivelmente acredita que é do nada. Tipo, você tem ali uma poça, que tipo, é a poça primordial, digamos assim, né? Que é, tem os elementos possíveis pra se desenvolver vida ali de cima. Uhum. Só que você não tem, tipo, um laboratório com aquilo asséptico esperando acontecer. Você tem, tipo, 1 milhão de meteoro caindo na Terra, e lava, e calor, e raio caindo. Pra disso brotar algum micro-organismo, alguma coisa que vai ser o que a gente conhece como vida, não é tão difícil, sabe? É, ainda mais que você tem milhões de anos. Eu tô contigo. Obrigado pelo parênteses. Eu acho que isso aí é muito mais comum que a gente imagina. Exato. Eu concordo com você. Puf, isso já é vida. Mas a questão é que o design inteligente vai falar que a vida em determinado planeta foi levada por outros seres vivos extraterrestres. Pode ser, mas assim, a vida é muito superestimada. Eu tô falando de Prometheus. Isso aí é cientologia pura. Entendeu? Exatamente, eu tô falando disso. Um abraço pro Tom Cruise, que eu sei que tá ouvindo a gente. Falando da loucura, não tô falando da evolução, do acaso, sabe aquela música? O acaso vai nos proteger, não tô falando disso. Eu tô falando do bebê branco gigante. É disso que eu tô falando. Eu sempre achava que essa música falava de um japonês. Por quê? O acaso vai me proteger. O acaso. Caralho, velho. É um ninja, né? Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre teorias de quando, como começou? Ué, aproveitando aí que a gente tocou na teoria da cientologia, pra mim é loucura é total. Pra mim, eu descarto, tomate. Inclusive, tá convidado já, então vamos fazer um programa de cientologia? Bora. É, pra zoar, né? Só se for. A Tom Cruise já tá confirmado. Não. Melhor ainda, Iago. Eu tô propondo aqui pra gente fazer uma biografia do Tom Cruise. Caralho. E abrir um parêntese e falar só de cientologia. Como cientólogo, Tom Cruise é um ótimo ator. Como ator, ele é um ótimo cientólogo também. É um gênio, né? Mas a teoria do design inteligente, que eu vejo muito... Eu ia muito em igrejas evangélicas, né? Eu tenho muitos amigos por lá. E aí, como os pastores e padres, eles não podem mais ficar negando... Uhum. Não tem como se acreditar que o universo tem 5 mil anos, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí os caras falam, não, realmente, não tem 5 mil anos. Não. Pode ter 14 bilhões de anos, sem problema. Uhum. E aí os 6 dias que Deus criou tudo, na verdade, aí pega uma passagem da Bíblia, né? Um dia pra Deus é 1.000 anos, mil anos é um dia. Essa escala. Tempo de Deus é diferente. Aí o primeiro dia foi o primeiro bilhão de anos do universo. Uhum. Segundo, levando em consideração mas ser humano não dá, né? Que dorme por 6 horas por dia, ele dormiu um dia, faz a regra de 3, sobre 10, 20, né? Aí, tipo, no primeiro dia ele criou o universo. Aí depois criou a Terra, depois separou sei lá o quê, os animais. E por incrível que pareça, se você pegar os 6 dias de criação da Bíblia e contrapor com o que a ciência fala, é interessante porque tá na ordem. É. Pior que tá na ordem. Começou no mar, realmente, a ciência fala que começou no mar. Aí depois... foi evoluindo, né? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e tal. E na Bíblia, por incrível que pareça, Moisés acertou. De novo, Deus é a explicação, mas... Deus é a explicação. Não, eu queria aproveitar, inclusive, a deixa pra dizer que essa regra de 3 foi usada pra outra coisa também. Ah. E graças a ela que a gente tem aquele negócio do um ano para... Um ano humano é igual a 7 anos... Quer dizer, um ano de cachorro é igual a 7 anos humano. É a mesma regra de 3. Tipo, por quê? Porque é uma loucura. Fizeram cachorro geralmente vive tanto, então... Sim. É, foi a mesma regra de 3. Esse cachorro é adolescente. Né? É, exatamente isso. Exatamente isso. Cara, eu tenho uma outra teoria, vou falar rapidinho aqui também. Ih, rapaz. É, que na verdade envolve loucura, por isso que eu não queria me estender muito nela. Porque, assim, pra se divertir. Eram os deuses astronautas? Se divirto. Não. A teoria de que nós somos seres simulados. Olha só, um abraço que alguém simulou a gente, que alguém simulou esse cara, que foi. Um abraço simulado. Pro Elon Musk. Elon Musk. Também tá ouvindo a gente, sim. E o Baudrillard também. Não, próxima pergunta. Não, só pra explicar mais ou menos o que é, porque é pra galera que nunca ouviu. Sim. Aquele documentário Matrix foi sobre isso. É, exatamente. Eu tô puxando pra um lado mais tecnológico aqui, né? É a teoria de que nós não surgimos naturalmente, que nós fomos artificialmente criados. Por outros seres mais inteligentes que nós, necessariamente mais inteligentes, E que esses outros seres podem ter sido criados por outros seres que estão... Que foram criados por outros seres. E você consegue... Uou. Descer uma escada, ou subir uma escada, né? E assim, eu acho que surgiu muito porque a galera tá jogando muito The Sims, isso, né? Isso mesmo que eu ia falar. Sabe quando você tá indo na geladeira, você abre a geladeira e esqueceu o que você tava fazendo? Aqui o cara esqueceu. É porque simplesmente o cara que tá jogando você foi lá e clicou no xizinho na sua ação. Isso que aconteceu. Eu só queria trazer uma informação aqui, porque eu e o Iago, a gente debate muito essa questão do teoria simulada. E eu e o Iago, a gente nunca entendeu uma coisa. Ah. De onde diabos o Elon Musk tirou os números daquela probabilidade? Ele deu números? Ele deu números. Porra. Tipo, porque tem 20% de... sei lá, você tipo, quê? De onde esse cara... Cara, essa teoria é pra É a probabilidade dos malucos, né? É, não. Mas ele realmente acredita, tá? É real. Ô, Vitor, tem um jogo chamado StarCraft que pega nessa vibe aí. Que tem as três raças, né? Você tem ali os terranos, que são os humanos do futuro, os Zergs, que parecem os aliens... E os Protoss, que parecem os Predadores no cinema. E aí os Zergs e os Protoss, eles foram criados por uma raça avançadíssima chamada Xel'Naga. E essa raça era uma raça de fazendeiros que semeavam vida de planeta em planeta. Porra, que legal. Bem parecido com sua teoria. Aí eles criaram os Zergs, que eram a pureza da forma, e os Protoss, que seriam a pureza da essência. Os Protoss são super inteligentes, avançadíssimos, tecnologicamente falando, e os Zergs, eles assimilam outras formas de vida, pegam aquilo que essa forma de vida tem de especial, por exemplo, conseguir respirar, aliás, não morrer no vácuo do espaço, ou super velocidade. Sem patinhas pra centopeia. É, tipo isso aí. E aí, acontece centopeia que... tem 100 patas mesmo? Nunca contei. Não, tem não. Acontece tem, que no futuro... Porque tem muita, arredonda pra cima. Ah, tá. Acontece que no futuro essas duas raças, os Protoss e os Zerg, se voltam contra os Xel'Naga e exterminam ele da face do universo. Porra. Então, é aquele negócio, né? Eram os deuses astronautas, descobrem que os deuses eram astronautas e matam todos eles. Legal. Fica só as duas. Então fica aí a teoria, né? De que tudo é algo criado por outros seres, né? Cara, eu tenho um problema muito grande com essa teoria, porque... Que ela não é a teoria, a loucura. Que ela não é teoria. É, pô. Exatamente. Mas é porque, assim, o Elon Musk é um cara que levantou essa bola há um ano atrás, um ano e meio. Faz tempo já que ele faz. Dois anos já, né? E uma coisa que me incomoda nela é que a gente passa toda uma fase da filosofia ocidental pra simplesmente dizer que talvez não seja uma entidade metafísica que controle a gente, saca? E essa teoria, ela justamente volta a esse ponto de vista no sentido de que, talvez a gente seja a simulação de seres extraterrenos ou de outras dimensões, sabe? Então, tipo, pra mim, soa muito como justamente uma volta a uma crença metafísica no sentido de que, eu fui criado por outro... A gente tá buscando uma razão mais fácil ali de acreditar, né? É um outro ser, é uma outra coisa parecida com nós, né? Eu gosto que o pessoal dessas teorias de simulação, eles se apegam a umas coisas assim pra defender, né? O ponto de vista deles, que são bizarras, né? Tipo, não, porque isso aqui é a prova de que a gente tá numa simulação? Nosso universo tem regras, tem leis. Ah, beleza, pode ter, tranquilo. Então, não. Qual outro universo que não tem leis exatamente, que ele tá se aplicando pra partir do ponto que isso é a prova de que é a simulação? A questão é, o universo não tem regras, o universo é o universo. Uhum. As coisas acontecem, ponto. A regra tá na nossa cabeça. As regras são uma tentativa humana de, tipo, compreensão, exatamente, sabe? Exatamente. Esse é o negócio que o Francis Bacon vai falar no Teoria dos Ídolos. A gente tenta compreender, se fode, erra, por isso que a ciência tá sempre tentando... Pai do grande Kevin, né? Bacon. Mas essas crenças aí, essas crenças de que nós somos... É uma simulação, né? Fruto de uma simulação de uma raça super avançada e tal. Eu acho que isso aí é tipo um resgate sofisticado daquilo que os povos antigos, 3 mil anos atrás, eles tinham lá as teorias deles, né? Que hoje a gente fica zoando, né? Zonado, tá aqui. Zeus, quem acreditava em Zeus? KKK. É. Mas é tipo aquilo, só que sofisticado. Agora a gente pega esse conceito de Matrix, sei lá o quê. O pior de tudo é que aquilo tinha uma função cultural. Então você tinha todos os ritos da sociedade. Hoje em dia esse negócio dos... Mas também tem. Hoje é pela zoeira. Tem a ver com, a gente pode até falar disso depois, com o rolê que a gente tá tendo sobre anticiência e tudo. Todas essas teorias, sabe, são reflexos do nosso tempo também. Igual os deuses pra eles eram reflexos do tempo deles, sabe? É isso. Por que a gente não faz rito pra deuses astronautas? Ainda. Tá, a gente já falou muito sobre teorias de como foi criado. Vamos partir agora para... Primeiro, uma coisa que eu queria descobrir, que eu não sei até hoje o que é. Vixe. Ouço falar muito. Ah. Buraco... Buraco negro. Cu. Não tô falando do seu, Iago. Ah, desculpa. Já ia levantar aqui. Cu. Cara, qual que é a razão deles existirem? Se é que eu tô humanizando muito a razão de alguma coisa. Ai, meu Deus. Programador troll que colocou na simulação. Ele vai sugar alguma coisa que vai passar lá perto? Interstellar tá, explicou bem o que, que é um buraco negro. Você acredita que eu não gosto de Interstellar? Cara, você tem que morrer. Você também. Não, olha só. Vocês têm que morrer. Olha só. É, Interstellar foi o filme que eu... Porque o amor vence a gravidade, é isso? Não. Cara, quem bolou aquele buraco negro maravilhoso foi só o Kip Thorne. É, o Kip Thorne. Um abraço pro Kip Thorne. Eu sei que tá ouvindo a gente também. Ele é parente do... Ganhador. Ele ganhou o Nobel? Com a onda gravitacional? Eu não lembro, eu acho que não. Você não ganhou, ganhou nos nossos corações, você ganhou, Kip Thorne, tá? Vem buscar o prêmio. Vem buscar o prêmio aqui, ó. A cena do planeta de água é genial, não vou negar. Porra! Que cada... Caralho, mano. É um... O filme em si eu gosto muito, mas o final é que... É, o filme, porra. Você acredita que o final me perde? Sério? Sério. Cara, o final é muito. clichê. É porque assim, eu sou um grande fã da ficção científica Roots. Eu também gosto muito. Sabe, do Isaac Asimov. Eu acho que o final muito romantizado. J.K. Rowling. Clichê. Final muito J.K. Rowling. Eu acho, é o que eu não gosto também, é o final. Eu muito feliz, esse é o problema. Então, o final foi clichê. Eu fico o problema do filme. Mas de resto foi foda. Eu vou outro filme aqui. Que é um filme que, pra mim, compete e até ganha. Gravidade, tô zoando. Não, A Chegada. Chegada não. Começa com a Amy Adams... Inclusive, vai rolar spoiler. A gente já falou spoiler de A Chegada. A Chegada vai mostrar a Amy Adams é uma linguista. Talvez por isso o filme tenha me ganhado, eu sou apaixonado por linguagem. A Amy Adams é uma linguista fodástica. Uma linguiça? É uma linguista fodástica, pica das galáxias. Estudou numa universidade e acontece. Chegou, Alice. E o mais legal é que esse filme realmente vai tratar com... Não é igual a Aniquilação. Vai tratar com seriedade o que aconteceria se chegasse ET. Pra começar, que a gente ia bombardear pra caralho. No começo, ia cercar. Só que aí tem um momento que eles percebem que nada atravessa a cúpula lá, nada consegue machucar. Beleza. Estão querendo fazer um tete-a-tete, uma comunicação. Quem que a gente chama? A maior linguista de todos os tempos. Claro. Só que o filme ele brinca muito com flashes, mostrando que ela já perdeu uma filha, que ela separou do cara, que ela escreveu um livro e tudo mais. E qual que é a graça do filme? A graça do filme é que ele vai brincar com a ideia da linguagem e uma ideia de que a linguagem consegue mudar a forma com que a gente pensa, quando, na verdade, hoje em dia a psicolinguística não vê mais esse jeito. E aí o filme vai ter um final muito triste, porque você descobre que todas as informações que tem no começo são o futuro dela. Uhum. Ela vai escrever um livro sobre linguagem, ela vai perder a filha, ela vai se separar, só que mesmo assim ela escolhe fazer essas coisas, saca? Então eu acho que é um final muito mais, tipo... bad e sincero do que o final de... Muito mais real, né? Do que é mais cair no buraco negro e, ó, deu tudo certo. Pra mim tem que sofrer mesmo. Humanidade é pra isso que existe. Mas vamos lá. Só te respondendo já sobre buraco negro. Buraco negro suga tudo que passa por lá? A resposta é sim ou não? Aí porque tem uma coisa que sai. Nosso amiguinho de cadeira de rodas teorizou, né? Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito... Porque o buraco negro é nada mais, nada menos, pelo menos a gente acha, né? Que é só algo tão massivo que nem a luz consegue escapar. Assim, por definição, acho que é basicamente só isso. Então, se nem a luz escapa, era algo que era muito difícil ser estudado, né? Eu acho que por isso que se criou tanta mística em cima, né? Porque a luz é o que a gente tem como velocidade absoluta no universo, né? O que a gente tem que conseguir... Veja, mais rápido, nem ela tem força suficiente para escapar, então nada escapa. Só que o Stephen Hawking, ele propôs a radiação Hawking, né, que é uma coisa que consegue escapar do buraco negro, que acho que foi comprovado já também, a radiação Hawking? Sim, foi comprovada Porque acho que ela foi comprovada só na teoria, né? Ela não foi, tipo assim, mediu a radiação Hawking e falou, olha aqui a radiação Hawking. Matematicamente falando, ela é muito sólida. Mas é isso aí. E assim, o que eu quero saber na realidade... Eu sou um cara prático, Iago. Qual que é a chance de surgir um buraco... Quer dizer, qual que é a chance não? Porque você não vai me saber dar números exatos. 20%. Mas é sempre a lei de 20-80, né? 20-80. Pode acontecer de surgir um buraco negro agora, do meu lado, assim? Vitinho, sim, porque você é uma estrela. Ah! Não, pera. Caralho. Muito bom, muito bom. Olha, buraco negro eu não sei, mas buraco de minhoca tem as teses aí também. Tá, é diferente? Pera aí. Não, mas pra surgir os dois precisa da mesma coisa, que é uma quantidade de massa absurda pra poder deformar ali o espaço-tempo e nada sair. Então, como assim? Né? Você precisa de uma estrela no seu processo final que ela não consegue suportar toda a sua massa. Uma anã, né? Uma anã branca. Vamos lá, só pra explicar, porque a gente tá muito... Caralho, você tá falando de estrela, porra. Tá falando de anã branca agora. Pensa uma estrela. Um abraço aí pros anões. Ela faz esse som aqui, ó. É vira um buraco negro. É verdade. É esse som, exatamente. Mas assim, eu acho que nem todo buraco negro surge de estrela. Ó, mas, muito obrigado, não sabia mas... disso. Mas... Todos surgem. Todos? Agora eu chupei água, eu sabia disso. Não, eu não sabia, eu falei, eu acho que nem eu todos. Eu vi 30 e poucos episódios pra ver isso. Chupei água. Não, assim, acontece o seguinte, você tem... Eles afirmam, né, a comunidade científica afirma que em cada galáxia, principalmente do tipo espiral, você tem um buraco negro supermassivo no centro, né? Supermassivo é os grandes, né? É, supermassivo. No caso da Via Láctea, você tem um buraco negro chamado Sagitário. Pra você ter uma ideia do tamanho tem dele... Tem o 1 e o 2, né? Seria, não... Sim, o principal seria o Sagitário A, que tá no centro, e tem um que circunda ele, se não me engano. O Sagitário A, que é o maior, ele tem 4 bilhões de massas solares. Ele é 4 bilhões de vezes mais massivo do que o Sol. E o Sol sozinho representa 99,98% da massa do Sistema Solar. Puta que o... Pariu. E ele não é o maior. Tem o buraco negro de Andrômeda, ele é 2 vezes maior, porque Andrômeda é 2 vezes maior que a Via Láctea. E eles já encontraram um buraco negro numa galáxia do tipo elíptica, que no caso é uma galáxia irregular, né? Não, não tem uns bracinhos bonitinhos, que nem a Via Láctea tem. É uma super galáxia com 1 trilhão de estrelas, tem uma forma de uma bola de basquete. E no centro dessa galáxia você tem um buraco negro hipermassivo. Que é onde você enche a bola? Não. Não. Tá. 100 não. Bilhões de massas solares. 25 vezes mais massivo do que o buraco negro que já tem 4 bilhões de massas solares. Mas igual eu perguntei, porque tipo assim, você precisa de algo massivo o suficiente para criar um buraco negro, né? Teoricamente, então sim. Tudo seria uma estrela, porque só a estrela teria o poder de massa suficiente para gerar buraco negro. Exato. Só que não descarta outras possibilidades também, não? Bom, o buraco negro ele surge num caso extremamente particular. Não quer dizer que só existe um buraco negro por galáxia, né? Eles acreditam que existe um centro que segura as estrelas da galáxia, mas buracos negros de variados tamanhos, formas, você tem na galáxia inteira. Existem buracos negros que têm 30 vezes a massa do Sol, assim, um que tem 4 bilhões e um que é só 30, entre aspas, só 30 vezes mais massivo. Só, coisa pouca. Mas eles surgem e eles são bem abundantes na Via Láctea e em outras galáxias. Um buraco negro ele surge a partir de uma estrela muito massiva. Então você tem hoje no universo um tipo de estrela que é muito comum, que seriam as estrelas anãs vermelhas. Inclusive são estrelas muito saudáveis, muito estáveis, que a NASA ela costuma, nos projetos de descobertas de exoplanetas, né, que são planetas que orbitam outras estrelas, eles costumam focar nesse tipo de estrela, estrelas anãs vermelhas. Você tem o Sol também, né, que é uma anã amarela, e por aí vai. O Sol não é o tipo de estrela mais comum do universo, seriam as anãs vermelhas, mas o Sol é um tipo relativamente normal de estrela, uma estrela do tipo pequena, tranquila, que dura uma boa quantidade de tempo, enfim. O Sol, segundo pesquisas realizadas aí por agências espaciais, né? NASA, ESA, JAXA, Roscosmos, afirmam que o Sol ele está convertendo hidrogênio em hélio, né? E, sim, se eu não me engano, agora acho que ele converte 7 mil toneladas de hidrogênio para hélio por segundo. Exato, os 20%. Né? 7 mil toneladas por segundo. É mais ou menos isso aí, de hidrogênio em hélio. E mesmo depois de 5 bilhões de anos... ele só converteu 25% de tudo de hidrogênio em hélio. Quando o estoque de hidrogênio acabar e ele tiver só hélio, ele vai começar a converter hélio, se não me engano, em oxigênio. Só que ele não tem capacidade, ele não tem gravidade suficiente para poder fazer a conversão, porque é muito pesado, né? Um elemento químico muito pesado. Se não me engano, não é oxigênio, acho que é carbono. me fala a memória agora, mas é de hidrogênio para hélio e hélio para carbono, se não me engano. Ele vai falhar nesse processo e aí ele vai inchar, né? Ele vai virar uma gigante vermelha. Aí nesse meio tempo, daqui 4 bilhões de anos, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte. Ele vai engolir todos os planetas rochosos. Vai sobrar só os gasosos. É um processo muito complicado e muito instável. Então, uma gigante vermelha, ela não dura muito tempo. Então, ele vai perder esse inchar, né? Ele vai perder essas camadas de hélio e vai se transformar numa anã branca. Sim. Se o Sol ele fosse mais massivo... Um anão vermelho. Ele viraria um... implodiria... Seria só alguém um pouquinho baixo. Ele ia fazer o quê sozinho? Ele implodiria num buraco negro, ou ele explodiria numa supernova. Né? Então você tem lá as escalas de volume da NASA, que são bem complexas, mas estrelas supermassivas têm dois caminhos de morte. Ou ela morre numa supernova, e aí a supernova vira uma nebulosa, a nebulosa vira um berçário de estrelas e tudo recomeça. O Sol, por exemplo, é uma estrela reciclada, né? O Sol ele tem 5 bilhões de anos, a Via Láctea tem 10. Então, antes do Sol, uma estrela, ela nasceu, se desenvolveu, teve seus planetas, seu sisteminha estelar, passou ali 5 bilhões de anos, ela era muito massiva, explodiu e virou uma supernova. Aí o que sobrou dessa estrela virou um berçário, uma nebulosa, que deu origem ao Sol, Alfa Centauri e outras estrelas. Então, no caso, o Sol, ele não vai ter essa mesma sorte, ele não vai ser reciclado de novo, ele vai virar uma anã branca, que é bem pequenininha, tem assim, um tamanho entre Terra e Júpiter, e ele vai esfriando com o passar do tempo e vai virar uma anã negra, que teoricamente ainda não existe no universo. Se for muito massivo, ou explode na supernova, ou implode no buraco negro. Pouquíssimas estrelas no universo têm massa suficiente para implodir num buraco negro, ainda mais um buraco negro sustentável o suficiente que se mantém a longo prazo. E sabe quem vai abrir esse evento? Ah. O Muse. Isso, na verdade, toda a explicação corrobora muito para a teoria da entropia, né? Como você falou, o Sol já é uma estrela reciclada e provavelmente não vai conseguir criar novas estrelas. Sim. Então a gente vai perdendo quantidades massivas de energia cada vez mais. Nós perdemos muita massa de uma estrela para outra. O Pipi vai ficar bravo comigo agora, mas tem um negócio que eu acho muito interessante na astrofísica e em geral nessas ciências que olham muito para fora, é que tem um determinado ponto que as coisas começam a parar de fazer sentido, saca? Tipo assim, as escalas ficam exorbitantes, a quantidade de energia, de distância, fica tudo um negócio tão maluco que nós não conseguimos mensurar isso. Tipo, bilhões de anos, a gente não faz noção, ideia do que é isso. Sabe? 1 bilhão, a gente não faz a mais. São 1.000 vezes 1 milhão. Então, cara, igual eu brinquei no começo do programa, o universo é grande para um senhor caralho. Então, assim... E só pegando o gancho aqui do que o Pipi falou... Para quem não sabe também, o evento, né, da morte de uma estrela anã, né, é o que deu aquela velha frase lá de que ninguém nunca viu um enterro de um anão, né? Porque quando é o enterro de um anão... Meu Deus! Você provavelmente não vai ver, porque é quase um enterro, né? Você deu essa volta para isso, Fiquei gente. Longe 2 minutos fazendo uma live no Instagram e... O cara me vola com essa. Cara, e eu queria saber de uma coisa. É a partir do choque de 2 buracos negros que foi possível comprovar a existência das ondas gravitacionais? Isso. Foi isso mesmo. Mas como um abraço pro Kip Thorne, de novo. Como que eles conseguiram comprovar depois do choque? Assim? Eu não entendi muito bem. Bom, eu não sou um astrofísico, né? Mas eu vou tentar explicar de um jeito entendível. Astrofísica for dumps. É tipo isso. Eles pegaram 2 buracos negros numa galáxia não tão distante. Um buraco negro tinha tipo 35... 20%. Tinha tipo 35 massas solares e o outro tinha 27, 28. Então eles eram relativamente bem parecidos em massa. Só que um ganhava do outro e o que tinha um pouquinho mais de massas solares, ele comandava o buraco negro satélite. E eles estavam ensaiando uma dança mortal, né? Cada vez mais próximos, cada vez mais próximos. E aí quando eles colidiram e viraram um buraco negro maior, né? Um assimilou o outro. Deve ser uma coisa assim... absurda, inimaginável, sabe? Uhum. Você imagina uma galáxia explodindo, ou melhor, uma estrela explodindo, que sai um buraco negro se fundindo com outro. Sim. Loucura total. Nossa. Aí a fusão desses dois buracos negros foram suficientes para gerar um pequeno sismo nas chamadas ondas gravitacionais, né? É algo muito comum no universo, porém muito difícil de mensurar. É como você tentar na Estação Espacial Internacional, 400 quilômetros acima da Terra, você tentar identificar o bater de asas de uma mosca. Quase impossível. Sim, sim. Então eles precisavam de algo realmente astronômico. Muito preciso, né? Pra tentar chegar perto, pelo menos. Tinha que ser algo assim, tinha que ser uma explosão sensacional, uma fusão sensacional, e eles conseguiram, eles deram essa sorte, a fusão de dois buracos, né? Uma coisa assim, uma em um bilhão. E, enfim, eles conseguiram mensurar, e conseguiram mensurar também o pequeno sismo da onda gravitacional. Uhum. Então foi a partir daí que eles comprovaram o estudo que o Einstein tinha feito sobre... Sim. Ele tinha proposto, na verdade, porque a onda gravitacional ela vem daquela, né? De que tudo tá expandindo e os planetas e tudo mais. E que... Eu gosto de fazer analogias, né? Porque analogia a gente consegue entender a melhor. Coxa com a bola de gude em cima. É como se tivesse acontecido uma crise mundial e que no Brasil só tivesse chegado uma marolinha, mais ou menos assim. Pra acontecer essas Entendi onde você quer chegar. Eu não. Um abraço aí. Mais ou menos isso, então. E os dois pesquisadores que conseguiu detectar, que foi maior de... fez o maior esforço pra conseguir detectar essas ondas, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2017. Então ganhou. Merecidíssimo, né? É o Kip Thorne, um deles, né? Então ganhou. Toda semana, 5 vezes por semana, você vai pro mesmo lugar lá, pro maldito observatório, no maldito laboratório, você fica vendo a mesma coisa por anos. Só de exoplaneta também, a mesma coisa. Só pra explicar também, Jimmy, como que foi detectado, que é bem interessante, assim, porque... Pensa então, o que é a onda gravitacional? Então ela é uma deformação no espaço-tempo, digamos assim, sabe? É algo desse nível, sabe? É algo muito difícil mesmo de ser... É uma variação do espaço-tempo, literalmente uma variação no espaço-tempo. Então, como que eu meço... Como que é onda gravitacional? Eu fiquei enrolando, mas é isso aí. como que você mede algo assim, sabe? E aí, se não me engano, eles pisaram dois lugares diferentes aqui na Terra, mas eu não sei onde são. Dois são, lugares. São bem diferentes. Tipo, bem países. Diferentes, saca? Tipo Chile. Mas são dois pontos assim bem afastados um do outro. É. E aí, como a onda gravitacional ela vai deformar o espaço-tempo, então você só vai medir essa interferência dela aqui. E aí, eles atiraram um laser em um mecanismo assim... um mecanismo tipo ultra preciso, sabe, para detectar qualquer micro variação. E aí o laser vai e volta, e eles medem isso, e aí na outra ponta eles também medem isso, e eles foram capazes de detectar a onda, sabe, enquanto ela passava por aqui. É uma coisa assim absurda, sabe? Imagina a complexidade disso. Aí vem um cara falar que a Terra é plana. é inacreditável. Um abraço aí, tô brincando. Mas é muito interessante, assim. Vai atrás do não, que mas foi a NASA mente. É foda. A NASA mente. Tá. NASA. Agora, eu queria saber... Quem é que transa nessa hora? Não, quinta série se segura. Queria saber, galera. Quanto tempo eu posso comprar minha passagem pra Marte? Quanto tempo que isso vai demorar? Cara, você tá ligado que se rolar mesmo essa questão do turismo espacial vai ser Blade Runner, né? Não vai ser a gente que vai, a gente vai mandar trabalhador braçal. Vai ser igual o Eloy Morlock. Você é geólogo. Eu tenho se eu acho? Eu tenho certeza. Ah, deve ser legal fazer uma não, viagem. Não. Já viu Elysium? Não. Eu odeio Elysium. Pensa o seguinte. O camp tinha tanto potencial. A primeira levada é teste. Porque a galera tem que ir, tem que ver se consegue construir a atmosfera artificial. Primeiro você manda os terraplanistas. Exato. Mas é isso, tem que fazer uma terraformação. Você manda com a janela bem grande na nave. Você tem que fazer uma terraformação no planeta em questão. Então você vai mandar quem? Você vai mandar... Bomba atômica. Presidiário. Mandar replicante. Gente, perdido em Marte. Botânico. O cara faz batata com cocô, né? Você leva os terraplanistas de adubo. Tá pronto. Por metemo dentro do avião. Mas é sério, Também. Eu acho que a gente primeiro precisa pensar em expansão espacial pra depois em milhares de anos, talvez começar a pensar em turismo, realmente. Cara, vocês estão falando nesse negócio de mandar, eu lembro de uma reportagem que eu vi há muito tempo atrás no Fantástico, que falava que eles estavam realmente reunindo gente pra mandar, tá ligado? Pra fazer meio que uma colônia lá. Você acreditou no Fantástico? Fih, estão reunindo gente pra ir pra borda da Terra. Estão reunindo gente pra tudo. Reunir gente não é difícil. Só que esse negócio faz tanto tempo, eu nunca soube tipo, o feedback se realmente aconteceu ou não. É o Marte 2033, né? É uma iniciativa da Holanda. Até difícil. Hoje, eles não começaram a construir até hoje nenhum foguete. Difícil é a ciência. Reunir negro é a coisa mais fácil. Eles estão esperando o Elon Musk fazer isso. Compra um deles, usado. A nova resposta para qualquer desafio científico é Elon Musk. Não sei o que. Elon Musk. Mas de turismo especial, acho que é o cara que está mais à frente, né? Tem o cara da Virgin também, que estava começando a testar alguns voos para fora. E que já resolveu o terraplanismo. Qual é a grande vantagem que o Elon Musk tem? Você falou que é o cara mais à frente? Eu quero dados. Dinheiro? 20% de chance. O cara mais rico do mundo também, né? Tá entrando nessa empreitada. O da Amazon, aí. Né? Pera, o Elon Musk? Jeff Bezos. Então, o da Amazon? É, o então, porque a Amazon também tá. Ela fez um, acho que se não me engano, na Austrália, na Nova Zelândia. Mas o rolê da Amazon também, então... é mais pra entrega, né? É, só entregar produto que você comprar lá em Marte. Não, tô falando assim. O rolê é espaço aéreo. Hoje, pra chega antes de Curitiba. É essa questão da entrega. Porque eu lembro de uns anos atrás, a Amazon estava interessada em investir em drones. De forma que os drones entregassem as encomendas na porta da sua casa. Sim. E conseguiram, né? Nos Estados Unidos é um sucesso esse empreitado aí. Sério? Sim. Eu não tenho essa informação, mas já que você... Mas, então, justamente a Amazon... 20% mais preciso. Começou com isso. Só que o Elon Musk, o cara consegue aterrissar foguete. Isso pra mim é uma maravilha. Sensacional de ver, né, cara? É bonitinho. Desse, é bonitinho demais. É bom você ver os errados. Porque dá certo você ver. Isso aí é o vídeo ao contrário, rapaz. Vocês que é bom. Mano, eu ainda paro pra assistir lançamento da SpaceX ao vivo. Não, ótimo. Tipo, eles sempre transmitem no YouTube. Resgata todo, a criança interior, vai lá assistir ao vivo. Vocês têm noção do milagre de engenharia que isso é? Porra! Mano, tem uma plataforma no meio do mar, com corrente marítima, a terra se movendo. Vento, todo lado. Vem. Vitinho, você dirige? Dirijo. Você consegue dirigir de ré? Consigo. Uma rua inteira? Não. Ah, consigo, mas... Agora imagina que a rua tá pegando fogo. Não, mas tem uma analogia muito boa. Tronco atravessado e você vai ter que passar por cima. É isso. Tem uma analogia boa do próprio Elon Musk. Que ele fala que o nível de complexidade é como você pegar um lápis, jogar o lápis pra cima, o lápis dá uma pirueta em cima do Empire State Building, e pousar em cima de uma moeda que está se mexendo. É isso. Basicamente, é isso mesmo. Mas ele é brabo. Cara, vocês têm notícias do que a SpaceX está fazendo? De novidade? Foguete. Eles estão desenvolvendo um foguete para a NASA. Falcon Heavy, né? É, o Falcon Heavy. Assim, na questão do turismo espacial, eles... a NASA, ela, até uns 10 anos atrás, ela tinha uma iniciativa... que queria reduzir o custo de uma viagem de um civil, né? Um civil querendo ver a Terra do espaço, um ricaço, no caso. Eu sou um milionário. Aí o custo, se eu não me engano, o primeiro turista espacial, que foi um empresário dos Estados Unidos, ele pagou 30 milhões de dólares. Caralho. Depois foi reduzindo, né? Chegaram a pagar o valor mais baixo, foi 2 milhões. Se ferrou. Foi primeiro. É, aí eles têm um projeto de reduzir o custo para você poder ver a Terra do espaço para 100 mil dólares. E aí a Nossa. SpaceX também tem dá um projeto. Juntar. Dá pra juntar? Não, mas dá pra melhorar. 100 mil dólares é, sabe? 100 mil dólares vai, mas tem um que tá mais barato ainda. Caraca. Eu acho que é a SpaceX que tá nessa empreitada aí. De 22 mil dólares. 20 mil dólares. E tá só reduzindo, né? Era 30 milhões, agora tá em 20 mil dólares em uma década. Realmente. É daqui uma década, velho. Algum dia paga... vai estar no guichê virtual. Ingresso.com. Qual é o paradoxo? É um paradoxo nos foguetes. Você conhece o último paradoxo dos foguetes? Não conheço, Arthur. Seguinte, um foguete nada mais é do que uma explosão controlada. Certo. Pra cima. Sim. Só que o problema é que pra manter a explosão você precisa de quê? Combustível. Só que quanto mais combustível você coloca, mais pesado fica. Certo. E de mais explosão você precisa pra levantar o foguete. Certo. Então tem esse problema, mas pera, eu preciso de uma explosão, mas eu preciso de mais combustível. Vai ficar mais pesado, então eu vou precisar de mais explosão. Então, o pulo do gato... Eu tô com essa expressão na cabeça. O pulo do gato do Elon Musk foi justamente reaproveitar o corpo dos foguetes, porque você não precisa ficar investindo toda vez em toda uma aerodinâmica nova. Você só Verdade. Vai... Ele tinha um outro projeto muito doido, que era o tal do elevador espacial. Você falar? Ainda tá já, ativo, não tá? Já. Esse é muito caro. Esse você chega em qualquer lugar do mundo em uma hora, sabe? Mas, gente, vem cá. A Terra tá girando. Sim, tá? Sim, o elevador também ia ficar girando. É, não ia? Ela gira exatos 24 horas por dia, assim, a velocidade dela. Já é um puta trampo pra você manter um edifício tipo Burj Khalifa, que tem 1 quilômetro de tamanho. Essa imagina, tem 300 quilômetros de tamanho. Essa é a minha questão. Seria 20%. Não, mas o elevador, ele não seria uma estrutura rígida. Seria a verdadeira Torre de Babel. Ele seria tipo assim, um foguete que vai e depois ele pousa. Só que ele aproveitava a rotação da Terra e tudo pra chegar em pontos específicos, sabe? É como se você estivesse a bordo de um foguete da SpaceX, sabe? Ele sobe e cai depois de uma hora. Esse é o primeiro passo. Porque depois ele faz uma montanha russa e sobe. Mas eu quero fazer uma só um a pra gente até finalizar essa questão do turismo espacial. Não, mas que... tem muita coisa pra fazer. Não, é porque assim, eu tenho uma coisa pra todo mundo parar de investir no Elon Musk. Ah. Vocês lembram o carro que ele lançou, né? Uhum. Então o carro é pra cair em Marte. Ah. Ele errou. Por quê? Ele não vai cair em Marte, errou a órbita. É aquele carro. Você vai confiar que... nesse cara pra você ir? Aquilo lá era marketing. Se fosse minha mãe dentro do foguete, ela ia. Gente, o cara bateu. Não volta, filho. Eu confio. Um cara tocando David Bowie. É por isso que eu confio nesse filho da puta. O cara que manda no marketing da SpaceX é foda pra cacete. Tocando Space. Que se foda. Como estratégia de marketing foi o quê? Pega essa engenharia. Ok. Dá licença. O cara merece um Nobel de marketing. Eu não me importo. Tocando Starman, integral, véio. Derivado é o caralho. O cara tocou David Bowie no carrinho. O rádio, não, sério, o rádio do carrinho tava tocando David Bowie. Astronautinha lá de boa. Só me leva, ao som de Space Odyssey. Se for morrer, eu sou o primeiro. Lembra aquilo que eu falei? Eu sou o primeiro. Eu vou lá pra quebrar a pedra. É, morre feliz. Só que aí que tá, você não vai cair em Marte, sabe por quê? Porque o carro era pra cair em Marte, ele errou. O carro não vai cair em Marte, o carro vai passar. Foda-se. Ele abre o Spotify, foi eu. Você pagou 20 milhões de dólares pro cara te errar o rumo. Sabe, você vai pra outro lugar. Eu tive que você gosta de pular, tudo bem, mas é um pouco do carro. Abre a playlist. This is Bowie. Eu vou pra onde você quiser, irmão. Você vai encontrar a Voyager lá na frente. Sim. Mas... sobre turismo espacial, fechando aí, eu acho que até daqui uns 10 anos, 15 anos, já vai ser possível. Vai ficar viável pra gente, vamos dizer, civil pagar, né? Não precisa ser milionário. Assim, não vai ser milionário, eu acho que a gente chega... classe B, né? Uma classe média alta, um engenheiro, já vai ser Betina. A Betina. A Betina vai. Pegar um pouquinho dos 1 milhão dela, né? A gente chega só em Marte nesse tempo. Pra tornar isso possível, eu acho que ainda vai mais um tempinho. Assim, e por que Marte? Me tira essa dúvida rápida. Porque é mais perto. Mais perto? Porque é mais perto. Mas porque ele é mais viável também, né? É mais viável. Por exemplo, Mercúrio. Mercúrio não dá. É uma merda porque... Ele tem que ir pra trás, né? Ele tá tão perto do Sol que ele não gira. Então uma face é eternamente dia, tostada. Calor pra cacete. E a outra face é uma escuridão desgraçada. Bem passado e mal passado. É tipo isso. Tem um episódio de Ben 10 que é exatamente isso. Nossa. O planeta é parado, metade congelado, metade pegando fogo. É Mercúrio. Só que Mercúrio ele tem uma rotação acho que de 58 dias. Então 29 dias de um lado é sempre calor e 29 dias... Caralho. Escuridão tipo, total. Um ano nosso é... Tipo, não tem atmosfera, né? Então não retém o calor e não retém o calor, mas, por exemplo, do lado iluminado a temperatura é 300 graus e o lado escuro é menos 180. Vênus. Só os fortes sobrevivem. Mas Vênus tem um furacão constante nele, né? Vênus aí? É muito pior, mas é muito pior. É Júpiter, confundi. Porque Vênus tem uma atmosfera muito forte. Vênus é o que a Terra vai virar se a gente continuar queimando carvão e destruindo floresta. Uhum. Eles têm esse planeta ele tem uma atmosfera de dióxido de carbono, aquele mesmo composto que sai do escapamento do carro. Certo. Temperatura média do planeta é de 460 graus. E se você der a sorte de conseguir pisar na superfície, você vai sentir uma pressão equivalente se você estivesse debaixo do oceano a 10 km de profundidade. Caramba. Isso é Vênus, é impossível. É impossível. O ar de Vênus que é enxofre, que é a atmosfera dele. Dióxido de carbono e as nuvens são de enxofre. Olha aí, mano. É o inferno. É, eu tô de boa em Marte, então. Quer dizer, né? Então, que não, eu morro tá de boa em Europa. Como é que é? Eu morro e vou pra Vênus. Que é o inferno, pô. Não, tem lugar pior. Tem lugar, valor de Júpiter. Deve ter alguma galera que acredita que é isso mesmo. Tem um lugar muito pior ainda. Provavelmente veio daí mesmo. Qual que é o maior planeta do sistema solar Júpiter. Mesmo? É Júpiter. Tem um rolê que Júpiter é um diamante por dentro? Sim. Porque ele é tão grande, mas ele é um planeta gasoso. Mas é um diamante líquido. É muito doido, Júpiter. Se a gente foi, olha, esse aí precisa de um podcast. Ele é um planeta gasoso, não é? E ele é, tipo, gigantesco. Ele é, cara, Júpiter é quase um sistema solar sozinho. O Júpiter é quase uma estrela, né? É quase uma estrela que não deu certo. Ele é quase uma estrela? É quase uma anã marrom. 20% disso. Mas pior que eu acho que é por aí mesmo. Assim, não. Mas assim, certo. Pega uma foto de Vênus. Pega uma foto de Vênus. Tem aquele olhinho em Vênus? Não, esse é Júpiter. Isso é Júpiter. É Júpiter, verdade. Pega o Júpiter. Tempestade também da Terra. Perdão, pega o Júpiter. Tem aquele olhinho de Júpiter? Você tem noção que aquilo, o diâmetro daquilo, são 8 planetas Terra? É uma anã, né? São... Cabe mil... Não, são 8 planetas Terra. O diâmetro é 8 planetas. Mas Júpiter é 1000 vezes mais pesado, mais massivo. É isso, galera. É isso. Eu vou ter que interromper esse papo aqui de planetas, porque acho que a gente merece um podcast inteiro sobre planetas. Sim. Nossa, sistema solar. Top. É. Sistema solar. O menino Iago falou aí que talvez a ideia de inferno teria vindo de Vênus, mas a ideia de inferno foi loucura, tá? Vem de civilizações que moram em zonas de atividade sísmica elevada. Então é só isso. Poxa. Aí trouxe pegou geografia. Mesa, irmão. Que? É isso aí. Quê? Se quiser um dia nós abre o Google Earth e vai trocar uma ideia sobre Bíblia. A influência geográfica. Tá aí o programa, é bom também. Sim. Mas já que falaram, a gente tá falando de inferno, né? Tem uma lua de Júpiter que chama Io. Essa é a definição perfeita de inferno. Tem lugar pior que Júpiter. Porque Io tem centenas de vulcões ativos. E os vulcões, eles expelem, né, o material. E o material ele não tem atmosfera. O material, ele flutua. Você tá de saca, aí ele vai caindo devagarzinho a uma temperatura extremamente quente. Quando encosta no chão, congela na hora. Que lindo. Então você frita e depois congela. Deve ser bonito. Mano, de ver. Neva, lava. Neva, lava. É isso aí. Eu quero falar. Deve ser bonito de ver. Onde eu compro meu... Não, agora é sério. Compra lixo de David Bowie, eu vou falar. Só quero uma roupinha que dá pra ficar lá pelo menos. Mas a Europa é lua de Júpiter também? Sim. Tá, a Europa são é as luas galileanas, né? Você tem Ganímedes e o Calisto e a Europa. Galera que conhece mitologia grega tá... adorando. Não, pois é, muitos nomes foram. 20% dos nomes. Só por curiosidade, o planeta que desbancou Plutão, o planeta que foi descoberto eu não vou lembrar agora o nome do cientista, mas tem o planeta que desbancou Plutão e rebaixou Plutão para planeta anão, um planeta chamado Eris. Na mitologia grega, é o deus da discórdia. Então eles batizaram de Eris porque plantou a discórdia. X9, né? Eu sou maior. É por causa dela, da Eris, que começou a Guerra de Troia. Olha aí. Real. Esse é o programa. A Guerra dos Planetas. É uma deusa. É uma deusa. É tudo explicado. Uma louca, uma feiticeira. Né? É, exatamente. Enfim, eu queria puxar o último assunto aqui pra gente encerrar esse tema maravilhoso. Tá. Que é... David Bowie. Não. A gente nem falou de colonização de Marte, não falou de terraformação direito. A gente vai ter que deixar isso pra outro episódio, porque é um tema muito importante, que é... problemas da ciência. Porque quando a ciência evolui, é muito, muito legal quando a gente aproveita dessa evolução, né? Mas agora quando a gente quer apagar toda essa história científica que a gente teve até agora e colocar empecilhos e colocar não-verdades, isso vira um problema para nós mesmos, né? Assim, foda-se qualquer outra coisa. O problema de não usar a ciência acaba que nós que somos impactados. Então a gente tem vários tipos de pós-verdade, de terraplanistas, de pessoas que não tomam vacinas, né? Tipo, uma coisa viajada demais, né? O que vocês mandam sobre isso aí? João, terraplanistas. Oi. Concordo. Tem que morrer, tem que... Gente, o líder do movimento, o líder do movimento antivacina dos Estados Unidos, ele pegou catapora. Mano, isso é a seleção natural agindo, mano. Tá no caralho. Hospital agora. Tem que morrer. Vocês sabem de onde que surgiu... Porque assim, o rolê da vacina, na verdade, ele surgiu em 96, não foi? 96. Sou contra vacina, dói. Porque assim, só pra o pessoal entender... Como que surgiu a vacina? Vamos lá. Se não me engano, foi com a varíola, certo? Isso. E o pessoal descobriu que as pessoas que ficavam próximas a vacas não pegavam a versão da varíola que matava. Pegava uma versão um pouco mais... menos letal da doença. Mais light. Mais susto. Ali. E aí foram estudar o porquê que isso acontecia. E aí descobriram que as vacas, elas eram infectadas também pela varíola. Só que elas transmitiam essa versão menos branda da doença. Entendi. Então, por isso que chama vacina, né? Que é vaccinae, né? Que é de vaca. E o pessoal, então, começou a pegar essa doença, né? A varíola já da vaca e vacinar o povo. O povo pegava uma versão mais tranquila da doença e não morria. Aí passou muito tempo, tudo tranquilo. E, se não me engano, em 1996, tem um cara que chama Andrew Wow. Não vou lembrar agora, desculpa. Pensei que você falar Andrew Warhol. Não, é Andrew. Mas é Warhol. Ele. Alemanha. Eu acho que ele era inglês. Ele veio com um estudo falando que a vacina ela causava autismo, né? 96, se não me engano. É recente, isso não é muito antigo, não. E aí isso gerou um alarde assim, na comunidade científica, né? Claro, né? O cara Sim. vem com uma acusação dessa, ele era um médico. E aí se descobriu um pouco tempo depois que é porque ele tinha registrado a patente de uma outra vacina para ser substituta da tríplice viral. Olha que safado. Ele só esperava ganhar dinheiro em cima disso. E ele perdeu licença. A licença dele de exercer medicina e tudo mais, que é mínimo, né, que podia acontecer um cara desse. Porra. Mas foi a única vez que algum estudo assim, relacionado a ser contra a vacina foi levantado e foi comprovado. Assim, entre aspas, comprovado, porque depois ele assumiu que adulterou os dados e tudo mais. É, passou uns anos, a galera voltou super atrás, ninguém dá apoio. Só que o foda é que tem uma galera famosa maluca que comprou a ideia Sim. completamente. Sim. Até hoje a gente lida muito com isso. Mas o que me deixa mais chateado é justamente toda essa questão de as pessoas preferirem. Claro que a gente sabe que não causa autismo. Autismo não é uma coisa que se cause, na verdade. Tem toda uma discussão na psicologia do que é realmente o autismo. As vertentes mais atuais têm um ótimo trabalho de começar a ver o autismo não como uma patologia, mas sim como um funcionamento da estrutura psíquica. Assim como a neurose, como a psicose. É uma forma de ser, uma forma de subjetivação. E o que me deixa mais chateado pensando é que justamente as pessoas tendem a preferir que o filho venha a falecer do que o filho seja autista. Uhum. Mesmo sabendo, assim, eu sei que não causa, mas essa relação, de certa forma, você prefere que seu filho pegue varíola do que... É que nem testemunha de Jeová se recusar a fazer transfusão de sangue, exatamente, mesmo precisando. Exatamente. É muito Exato. Pensamento arcaico. Galera, a gente evoluiu, a gente saiu do mar. A gente pousa foguete em plataforma no meio da água. E até agora a gente tem que convencer as pessoas a tomar vacina. Eu sou... Quer saber de uma coisa? Ah. Quer tomar vacina? Não tome. Seleção natural. Não, com isso. Mas as crianças não. As crianças não. Não, é. Dos mesmos só pra fazer um adendo, de... o nome do cara é Andrew Wakefield. Alemão, né? Dos mesmos diretores de vacina, causa autismo, campos. Nazismo, é de esquerda. Nossa, só as piadas boas. Só os piadão bom. Cara, mas a gente discutiu isso do que o Arthur falou no episódio passado. Que é, eu prefiro passar a mensagem, mesmo que ela esteja errada, do que correr o risco dessa pessoa sofrer algum mal. Por mais que eu esteja passando um mal pra ela, sabe? Então, uhum. é um rolê meio vivendo em bando. Vou passar aqui essa mensagem, mesmo que ela esteja errada, mas pode estar certa, sabe? Tipo, é um pensamento meio... Por falta de conhecimento, a gente acaba passando uns negócios desse mesmo. Inclusive disso, a gente já pode entrar até nos terraplanistas, né? Cabe um programinha aí. Cabe um programa também sobre terraplanista. Mas Cabe eu mesmo. Até brinquei aqui antes da gravação em off que eu ia defender terraplanista. Ainda bem que você tava só brincando. E assim, eu não acho que é errado... O quê? Você... Não, calma, eu vou chegar ali. Tipo, eu não acho que é errado alguém hoje em dia pegar e falar assim, olha, eu acho que a Terra é plana. Eu não acho que seja errado isso. Mesmo que o cara lá que é um crime, inventou precisa ser morto. Os números primos já tenha provado que ela era, esférica muito tempo atrás, quase 2 mil anos atrás e tudo mais, beleza? Sim, sim. Só que, porque assim, não é errado você assumir qualquer coisa que esteja errada em relação à ciência. Pelo contrário, a ciência, ela se dá esse papel. Ela é nutrida disso. De questionamento. Então, você pegar e falar assim, olha, eu acho que a Terra é plana. Aí beleza, você parte do pressuposto que ela é plana. E aí você surge teorias para explicar movimento de coisas que a gente já tem explicações, só que beleza, eu também não acho isso errado. Só que a partir do momento que você vai provar isso, e você vê que não é, que eu acho que a coisa tinha que parar. Uhum. Teve aquele caso, né, da galerinha da Terra Plana, que compraram um equipamento caro pra cacete, que provariam que a Terra realmente é plana, e os dois testes que eles fizeram deu que a Terra não é plana. Eles iam comprar outro equipamento, isso que eu sabendo disso. O bom é que os caras não param, né? A indústria tá ganhando. Eu acho que... Só pra completar o que o Vitinho tinha falado, é porque, tipo assim... É você repassar essa informação sem testar. Esse que é o problema. Não é você assumir que uma coisa está errada. Não é você falar assim, olha, eu acho que vacina causa autismo. Isso não é errado. Não é mesmo, sabe? É você ir lá e tentar provar. Sim. Só que aí que tá, é você só repassar essa informação depois que você provar. Sabe, porque se você não provar, então você fica quieto, porque já tem outra explicação em vigor ali que já foi provada também. Porque se o pessoal pega e surge e fala assim, a Terra é plana, e vai lá e faz um experimento e consegue provar isso, é show. Eu super apoio. Até enquanto eles não conseguem provar, mas só deles assumirem e estarem tentando ali achar explicações, eu acho isso realmente relevante, sabe? Agora, como a gente tá nessa onda de fake news, dessa pós-verdade absurda aí, que esse rolê que acaba prejudicando 20%. Cara, eu tive uma aula de história da arte, que não tem nada a ver, que minha professora começou a falar que atualmente tá tendo muito questionamento em leis e teorias, que tipo, uma coisa que a galera demorou tipo 100 anos pra comprovar, um cara do nada chegou e falou, será que isso aí é verdade mesmo? Nazismo tipo, de esquerda. Exatamente, é um bagulho tipo que tá na história, que tá comprovado e mesmo assim alguém tá tentando refutar, tipo agora que já foi provado que é, alguém tentando refutar. Então, isso o, é tipo... O problema não é tentar. Assim, você pode tentar refutar. Não, mas eles isso não é legal. É, mas, espero que refutem. Mas o negócio com uma lógica. Tipo, é tentar sem argumentação, é só falar, porra, nazismo é de esquerda, acabou, tipo, não tem mais. É opinião. Mas é o Partido Nacional Socialista. Nossa, vai se fuder. Cansado. A galera confunde opinião com fato, né? Assim, uhum. Uma coisa é você. Sim. Doxa com episteme. Como que é? Doxa com episteme. É porque as pessoas tendem a confundir, tipo, vivência pessoal com conhecimento. Estruturado, testado. O cara e ele começa falando latim. Não, é o cara chato demais. Escritor é foda. Iago. Não olha pra mim, não. Pensa no que você tá falando. Escuta o que você tá falando. Tenho certeza que você vai me dar. Você quer que a galera da Terra plana seja cientista? Eu sempre apoio a dúvida. Gente, sabe? Faltou cinco sempre. Letras antes do cientista e faltou o pseudo. Realmente. Mas eu sempre apoio a dúvida, sabe? Se o cara duvida de alguma coisa, eu gosto disso. Eu gosto, sim, que ele vai lá e tenta. Porra, eu acho isso do caralho. Só que aquele negócio, você tem que ficar calado quando você descobre que é mentira. Exatamente. Aí eles não ficam. E pedir desculpa pela problema. Informação exato. Que passou errada. Exato. Né? E difundir a versão certa. Vocês já conheceram pessoalmente um terraplanista? Jamais. Ah, eu já. Espero que O nome dele era Mohamed. Juro. Sério, cara? E aí? Seria ótimo. Aí, ele tem um restaurante perto da UF? Não. Não. Eu vou provar pra você. Aí ele abriu o YouTube, aí colocou lá... Qual que é o nome do diretor de Laranja Mecânica? Kubrick. Isso. Grande Stanley. Stanley Kubrick. Aí ele colocou lá, Stanley Kubrick grava vídeo do homem aterrissando na Lua. Aí depois, Stanley Kubrick prova que a Terra não é redonda. Aí tem um documentário, assim, documentário bizarro, que eles pegam umas partes, uns diálogos do Em algum Kubrick. Momento tem Satanás no meio. Mas olha só, mas isso do globalismo. Kubrick, só pra, globalismo, isso do Kubrick, assim, A gente já tratou sobre isso mesmo. Todas as filmagens que se tem do pouso do homem à lua foram destruídas. Olha certo? Só. Eu não duvido que tenha sido produzido material depois que. Eu acho que o homem realmente foi lá, porque tem como se provar que ele foi lá. Mas eu não duvido que tenha sido produzido material depois que ele foi lá para níveis publicitários. Sim. Sabe? Eu realmente não duvido. E que tenha sido difundido como se fossem materiais reais. Eles falam muito a NASA mente. Só que a NASA não é a única agência espacial. Você, sim, tem a NASA dos Estados Unidos, você tem a ESA da União Europeia. A União Europeia são 28 países membros. Sim. 28 países totalmente diferentes culturalmente, historicamente, politicamente, ideologicamente. Você tem ali da Grã-Bretanha à França... da Dinamarca, a Lituânia, Estônia, Letônia. Você tem países completamente diferentes que formam um bloco e um bloco que também é uma agência europeia como um todo. Uhum. Você tem a Roscosmos, que é da Rússia. Você tem a JAXA do Japão. Você tem agora a agência chinesa. Você tem uma agência indiana. Você tem... tantos países trabalhando. Não, e o povo esquece que, principalmente na comunidade científica, é um querendo foder o outro pra ter o nome dele lá. Exatamente, sabe? Cara. Não é uma grande conspiração. Sim. Pois é. Pra um cientista, então, refutar outra pessoa é isso aqui. Não, ó. Tem esse negócio da NASA mente. Agora você tem um setor privado agora, entrando com tudo. Sim. Você tem essa galera lançando satélite pra caralho. É, você tem SpaceX, a Amazon tá entrando aí também. Tem um monte de empresas. Cara, pô. Esses dias eu vi um vídeo do cara lançando um balão feito em casa e filmando. E o balão caiu do manual do mundo. Eu vi um grupinho tipo a gente aqui, eles não sei como, eles conseguiram comprar um drone que subiu o suficiente pra ver a circunferência da Terra, né? Uhum. Pra ver a curva. Mas balão meteorológico não é caro, não. Acho que foi tipo um balão meteorológico. Aí eles pregaram um papelzinho escrito Fala que é plano agora, filho da puta. Não, mas aí sabe o que, que é? É a curvatura da lente. Olho de peixe. Ah, vai pra... Você tem também tipo, algumas competições nos Estados Unidos, de amadoras mesmo, de lançamento de foguetes. E são uns puta foguetes, tipo, sim, se for comparar, por exemplo, com a tecnologia brasileira, são uns puta foguetes. O Google, né? O Google faz muito esses campeonatos. Uhum. Inclusive, eles pagaram, acho que foi 20 milhões de dólares para a melhor equipe levar, sei lá o quê, para a Lua. E eles conseguiram, com um orçamento minúsculo de 20 milhões de dólares. E assim a gente fecha, abrindo nosso Patreon para soltar um balão atmosférico. A gente fazendo... aproveitando de bordo lunar, sabe? Fazer uma observação. Esse ano... é o ano número 50 que o homem foi à Lua, né? O homem foi à Lua pela primeira vez. A gente até propôs fazer um programa especial sobre isso. Foi em 1969. E eles gostam muito de falar, perderam as filmagens e tal, mas tem as rochas lunares espalhadas pelos museus dos Estados Unidos. Você vê aqui e fala, pô, isso aqui não é da Terra, velho. Ah. Mas enfim, naquela época você estava em plena Guerra Fria, você tinha Estados Unidos e União Soviética. União Soviética não ia ficar barato. Você acha que os soviéticos não estavam no cangote da NASA? Se a NASA mentisse... Sim. Mentisse um milímetro, você acha que eles iam denunciar? Devia ter agente secreto, espião. Sim, o Putin. Infiltrado dentro da NASA, velho. É claro, é impossível. Devia ter espião naquela nave lá, eles não sabiam. Os caras foram na Lua junto. É impossível eles terem forjado. Sei lá, Buzz Aldrin. O próprio Putin estava na nave. Vamos finalizar? Então é isso, vamos finalizar. Valeu a conversa aí, foi bem bacana. Agradecer ao Pietro aí por... sei. Ter concedido seu glorioso tempo aí. O convite está aberto para fazer a série, tudo relacionado à ciência, se quiser estar aí. Faltou vida a em outros planetas, né? Faltou. Você vai voltar para falar então sobre isso, pode ser? Pode demais. Vou dar aquele tchau-tchau gostoso então para a galera? Tchau-tchau! Tchau!